processos da vida. Sei que nada é por acaso. Reaviva-se a terra sem lei, ser humano planeta. Sol do meio-dia, terra santa. Seu descaso estão com os dias contados. Soará a sétima e última trombeta. As contas sobem, não é dia de ajuda. Tarde demais pra arrumar e consertar seus desacertos. Do ponto de partida, veja que ponto chegamos. Só assim fará sentido. Não cobrariam se fizéssemos direito. Tomei bem cedo essa responsabilidade. Isso é coisa que vem com a idade, no tempo dos esquecidos. Engoli seco, orgulho e a vaidade. Gladiador entre covardes, pra você só um desconhecido. A vida cobre, isso nunca vai mudar. Histórias a contar, ao quanto somos parecidos, mano. Mais que na hora de você se ajudar. E não demore a notar, sou seu irmão sem ter te conhecido. Sua história quem vai escrever? Qual história cê vai ler? Suas glórias quando vão contar? Lembra antes de crescer o que cê queria ser? Disse estar onde queria estar. Sua história quem vai escrever? Qual história cê vai ler? Suas glórias quando vão contar? Lembra antes de crescer o que cê queria ser? Disse estar onde queria. Eu fui obrigado a matar meus sonhos mais de uma vez. Hoje eu ressuscito todos, pois tempo nenhum pretende me esperar. Só quando pude inspirar alguém, me inspirei a julgar a beleza da frase. Talvez seja nisso que eu vou me apegar. E eu não me apego a nada já faz tempo. Por alguma razão, coleciono sentimentos petrificados. Vivo conforme os dias, esperando o meu momento. E fui entender ao pé da letra o sentido da expressão. E ainda espero sentado. A vida cobre, isso nunca vai mudar. Histórias a contar, ao quanto somos parecidos, mano. Mais que na hora de você se ajudar. E não demore a notar, sou seu irmão sem ter te conhecido. Sua história quem vai escrever? Qual história cê vai ler? Suas glórias quando vão contar? Lembra antes de crescer o que cê queria ser? Disse estar onde queria estar. Sua história quem vai escrever? Qual história cê vai ler? Suas glórias quando